Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ministério da Ciência e Tecnologia. Ministério da Educação. Apresentam Física Vivencial. Uma aventura para o conhecimento. Nossa história de hoje começa com os minutos que antecedem a Olimpíada de Física da escola. Juliana e Luiz Paulo não querem perder a participação de Kleber. Luiz, tô pronta, vamos logo. Nós já estamos atrasados, hein? O professor Galileu falou que eles iam começar 5 horas em ponto. Não ia ter um minuto de atraso. Ah, duvido. Aposto que vai atrasar. Imagina só, Olimpíada de Física. Por isso mesmo, Olimpíada de Física da escola. Eles sempre são pontuais. O Galileu falou pro Kleber chegar 1 hora antes. O Kleber tava uma pilha. E eu não vi mais um motivo pra gente não se atrasar. E ainda tem a Mariana, que vai cobrir todo o evento pra rádio. Anda, Luiz. Mas que tanto você procura aí, criatura? A chave. A chave do carro. Ah, não. De novo? Enquanto isso, no teatro da escola... Não sei, professor Galileu. Será que eu vou lembrar de tudo? Tô ficando nervoso. Calma, Kleber. Calma. Na hora a gente se lembra de tudo que aprendeu de verdade. Então, gente, prontos pra arrasar? Oi, Mari. Prontíssimos. Super prontos. Olha, eu não achei que ia ter tanta gente assim. Nem eu, maninha. Nem eu. E sabe quem falou que ia aparecer? A Fernandinha. A Fernandinha? Mas a Fernandinha não suporta física. Atenção! Vamos começar nossa primeira Olimpíada de Física. Agradecemos mais uma vez a presença de todas as escolas convidadas. A Fernandinha não. O que é que tem a Fernandinha? E atenção para a primeira dupla sorteada. O problema da Fernandinha é físico, sabe, professor? É magnetismo. Pois é. Onde a Fernandinha tá, o Kleber também está. Sabe assim, grudado? Definitivamente é um problema físico. E eu acho que químico também, viu, Mariana? Primeira dupla. Professor Galileu e Kleber Brasil. Boa sorte, dupla. Por favor, se aproximem e podem sortear o tema de vocês. 4, número 4. E o tema número 4 é... eletromagnetismo. Ainda na garagem, Mariana e Luiz Paulo continuam as voltas com o carro. Ai, só faltava essa agora. Acho que é bateria. Acha ou tem certeza? Como assim? Ainda só acho. Não sou mecânico, Ju. Sou eletricista. Ai, vamos pegar um táxi, então. Mas, pelo jeito, tem mais gente com problemas elétricos nessa história. Olha só a Mariana em plena transmissão. Ah, não. Funciona, por favor. Não faz isso. Ah, não. Funciona, por favor. Não faz isso. Atenção, atenção para a primeira pergunta. Começamos com Kleber. O que é eletromagnetismo? Assim como o nome já diz, o eletromagnetismo junta eletricidade e magnetismo. E a teoria do eletromagnetismo se baseia no conceito do campo eletromagnético. Há muito tempo atrás, um cientista descobriu sem querer que a corrente elétrica que passava por um fio ligado a uma pilha fazia com que a agulha da bússola se movesse quando o circuito era fechado. Isso mostra que a corrente elétrica que passa por um fio produz um campo magnético que interage com o campo magnético produzido pela agulha da bússola. Por isso, a agulha gira. Zezinho, não tô conseguindo fazer a transmissão. E a resposta do Kleber está... certa! Parabéns! E o que que eu faço? A próxima pergunta é para o professor Galileu. O que são ondas eletromagnéticas? A variação ou a combinação do campo eletromagnético e do campo magnético é responsável pela propagação das ondas eletromagnéticas. Essas ondas estão em tudo. É só olhar ao redor. Ondas de rádio, micro-ondas, televisão, telefone celular. A principal característica é a velocidade. Nada mais, nada menos do que 300 mil quilômetros por segundo. Imaginem só, em apenas 1 segundo, um segundo, uma onda eletromagnética chega a dar 7,5 voltas ao redor da Terra. Assim, essas ondas podem vencer vários obstáculos físicos, como gases, atmosfera, água, paredes. O cientista Maxwell chegou à conclusão que as ondas eletromagnéticas e a luz são a mesma coisa. Professor Galileu, o que é a frequência das ondas eletromagnéticas? Bem, a frequência nos dá o número de vezes em que um fenômeno se repete, a cada intervalo de tempo. Elas transmitem em milhares de hertz, ou kilohertz, unidade que nós chamamos de hertz em homenagem ao cientista Rudolf Hertz. Já as emissoras de FM transmitem megahertz, ou seja, em milhões de hertz. Mas vejam, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Os comprimentos de onda dos raios X são muito, muito pequenos. Por isso, essas ondas eletromagnéticas atravessam a pele, os músculos, os órgãos como se eles não existissem, mas são absorvidas pelos ossos, razão pela qual os mesmos são vistos em uma radiografia. Resposta certa! Agora, Kleber, responda. Qual é a diferença entre motores e geradores? Oi, Mari. Fernandinha? Como tá o nosso expert? Bem, quer dizer... Não, Fernandinha, não abana pra ele, não faz isso. Então, Kleber, quer que eu repita a pergunta? Finalmente, Luiz. O que que era, então? Motor. Problema na corrente elétrica. Sem corrente elétrica, não tem campo magnético induzido e não tem energia que vai produzir o torque e vai fazer o sistema girar. Ou, se você preferir, o motor do carro funcionar. Simples. Certo. Simples quando funciona. Quando não funciona, não é nada simples. Anda, Luiz, que a gente tá perdendo as Olimpíadas. Kleber? Kleber, vou repetir a pergunta. Qual é a diferença entre motores e geradores? Não tenho certeza.